Poxa, não é isso? Gabriela, vem aqui, seja bem-vinda. Vamos aplaudi-la. Quando a gente estava preparando para o cruzeiro, eu me lembrei dessa canção, porque eu ficava pensando em músicas que falavam sobre o mar. Ontem nós cantamos, né? Grande é o Senhor, em céu e terra e mar, igual não há. E hoje a música do mar que a gente vai cantar é com você, Gabriela. Amém. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do poderoso nome de Jesus. Vamos aplaudir esse nome poderoso. Meu Jesus, Salvador. exatamente sobre esses cantores, né, que estão ministrando também todo o tempo, e eu disse, é a nossa alegria ver Deus levantar uma nova geração. E, a Gabriela tem 17 anos, olha isso, gente, quantos são, e as nossas crianças também estão sendo ministradas ali em cima. E quando uma criança entrega a vida ao Senhor, é toda uma vida aos pés de Jesus, e logo cedo já pode começar a ser usada poderosamente por Deus. Seja assim na tua casa, na tua geração, na tua descendência, bem cedo, reluzindo nesse mundo. Amém. Deus continue te abençoando. Amém. Pessoal, eu vou subir agora lá pro último andar, no deck do navio, e todo